barato que você pode confiar. YD551, 94,1 MHz. Rádio Tropical FM, uma emissora da Rede Tropical de Comunicação. Boa Vista, Roraima, Brasil. Não basta ser rádio, tem que ser tropical. Não basta ser rádio, tem que ser tropical.